Bem-vindos à primeira edição da rádio Inside My Head, com participação do blog Acorda Pra Cuspir. Nessa primeira edição estaremos trazendo o melhor do slow blues nacional, para começar com o som do Bêbados Habilidosos, o Blues da Solidão. Solidão, pra quem sabe da dor, dor, pra quem bebe sozinho na mesa de um bar e não tem pra quem voltar. Vou cantar um blues pra quem já amou um dia e hoje só tem a solidão companhia, pra quem não tem medo e vai fundo e tá largado nesse mundo. Eu vou cantar o blues da solidão. Vou cantar um blues pra quem já amou um dia e hoje só tem a solidão como companhia. Pra quem não tem medo e vai fundo e tá largado nesse mundo, eu vou cantar o blues da solidão. Eu vou cantar o blues da sozinho, atrás de migalhas, migalhas e carinho, pra quem chora sozinho, pra esconder a própria dor, pra quem faz tudo por amor. Vou cantar um blues pra quem já amou um dia e hoje só tem a solidão como companhia. Pra quem não tem medo e vai fundo e tá largado nesse mundo, eu vou cantar o blues da solidão. Eu vou cantar o blues da solidão. Agora ficaremos com o som do Bando do Velho Jack, Eu Só Sei Que O Seu Amor Nunca Foi Bom Pra Mim. Na sequência, o som do Amplitude Valvulada com O Homem de Um Amigo Só. Thank you. canção que você sussurrava pra chamar minha atenção. Nunca quis você por perto, mas tive raiva ao ver você sair, levando pela porta seguir. E o sol meus sonhos me deixaram ilusões. Andando a pé na rua, cheio de decepções. Me roubaram minha confiança, me deixaram incerteza. Entraram na minha vida, bagunçaram minha cabeça. E agora eu sou um homem de um amigo só. Me deixaram sozinho, não tive como escapar. Mas como tudo tem um lado bom, agora eu volto a sonhar. Agora eu faço planos e a gente não tem nada a ver. E se você quer saber, baby, não me importo mais com você. Porque agora eu sou um homem. Fiquem com o som do mestre Celso Blues Boy. Ah, isso chama blues. Cinza é o dia e a chuva não parou. mulher que não é mais minha. Passo o tempo inventando histórias, contando estrelas que ninguém mais conta. Perdida, espero uma mulher que nunca foi minha. Passo o tempo inventando canções. Acabaram de curtir o Velhas Virgens com A Mulher Que Não Vai Mais Voltar. Para fechar nosso programa agora, Nazi, os irmãos Blues dos Males do Menor. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Estava com fome. só encontrei seu recado. E ela errou o meu nome. Mas dos males o menor. Havia em meu quarto, nem minhas meias de lã. Me lembrei desolado do recado na cama. Ela disse: nem só de pão vive um homem, também não uma dama. Mas dos males o menor. Saiu sem me currar.